vamos andando. Veja sua filha brilhando. É o meu bebê, você está linda, mas tem que correr. Estou atrasada? Suas jogas estão aguardando. Aviso que estamos chegando. Firme, senhores! Soltando as amarras. Ouvem tambores, toquem campanas. Vamos descer pro mar. Que um dia foi meu lar. A minha filha eu vou mostrar. Filha da terra e do mar. Vamos nos irmanar ao povo deste mar. A nossa princesa vou batizar. Ela é do sol e também do mar. Elas vêm vindo. Elas vêm vindo. Elas vêm vindo. Elas vêm vindo. Elas vêm vindo. Elas vêm vindo. Elas vêm vindo. Elas vêm vindo. Que agitação é esta? O mar está em festa. Tem tanta gente aqui. Ha, ha! Grande acontecimento. É o rei, é o nascimento do bebê Melody. O avô é o soberano de todo o oceano. Ele é quem manda aqui. O barco vem chegando e eu já vou saudando a mãe de Melody. Seu coração.